Aí tiozão, o moço tá aqui de pé, quebrando a cara de palhaço, que nunca acreditou que eu poderia expressar meu ódio através das palavras. O meu rap reflete no semblante de cada favelado que cata rango no lixo, da tia que levanta 5 da manhã pra reciclar, pra garantir o rancho do fim do mês, a fúria do morador de rua, a fúria da mãe que perde o filho, a fúria do trabalhador, a fúria do povo brasileiro, a fúria do presidiário, a fúria dos bandidos. Não importa, meu verso é pra todos favelados, sem ostentação pra cadela, sem chupação da mídia. Aí presidente, governador, deputado, seus bandos de viado, vocês só vão me entender quando tiver sem perna e sem braço, suplicando por socorro, agonizando até morrer. Aí cuzão, me censura, mas me segura. M.A., sente a fúria.